Fortress 7 here, taxi via April, India, and Bravo 118.6 at the holding point. This is my Fortress 7. Oxana 6312, temos um Embraer 190 da Trip, está taxiando pelo pátio. Assim que o Embraer liberar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 10. Oxana 6312. Ah, pode, assim que liberar a Juliette, vamos prosseguir para o 10, 6312. Oxalá 6311, acena identificação, autorizado chegada bomba e desça até o 060. Acena identificação, autorizado até o 060, na descida bomba. Oxalá 6311. Alto e claro, tá pronto a cópia? Afirma. Ok, Guarulhos autorizado, nível 340, negativo 38, inicialmente 340, via Pezulu no 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem dá 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, para interceptar o Pezulu no 6. Controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5411. Autorizado 340 para Guarulhos, Guarulhos no Pezulu 16, então BHZ, após Trive, DCT Poços. A bala da pista 10 com curva direita, saída da AEL, transição Leda, então voa Bridge. Controle operando 120 decimal 8, transponder 5411, TAM 3663. Correto, reporte pronto no gate 5, TAM 3663. Portará pronto para o check, acionamento TAM 3663. O voo no 923, como a Airbus da Oxana está taxiando agora a retaguarda, assim que o tráfego liberar o eixo do procedimento de pushback, coordene com a equipe de solo, inicie o pushback e chame posterior táxi. Voo no 923. A gente após o Airbus na retaguarda, autoriza e chama para táxi no 923. Solo 6225 está pronto para posicionamento, posição 01. Flor de Leda. Após 2000, autorizado, Leda. É. Bom dia, é o TAM 3304, cliente da Juliette. Alguém está 3304, autorizado Brasília, nível 380, via Pezulu no 7, decolagem down no 0, curva à direita, subida Arbor, após Arbor DCT Alefa, o controle 120 decimal 8, acione 5427, 3304. Autorizado Brasília, nível 380, via Pezulu no 7. Decolada pista 10, curva direita na saída Arbor, após direto leve. O controle no 208 e o transponder 5427, é o TAM 3304. Correto, TAM 3304, chame pronto no portão 4. Vai chamar pronto no 4, 3304. Salvador, muito bom, chegou no 605, está no 03, que na informação, Juliette. 37, gol no 605, autorizado o Galeão, nível 360, via Pezulu 10, até SMAP e após SMAP, conforme o plano de voo. Decolagem está 10, curva à direita, após a decolagem. A subida é a da El. após Israel Leda e após Leda DCT Bridge para interceptar Tesouro 1-0. O controle 120.8, acione 5426. Autoridade 360, Galeão, Tesouro 1-0, até as matas, pode conforme a rota do ponto, decola 1-0, curva direita, Israel Leda Bridge 208, o controle 5426, transponder para o 1605 da Gol. Correto, vou no 605 e chame pronto no gate 3. Vai abordar. Solo gol no 923 para o táxi, 101 na bordo, 4 horas e 4, alterna com... Criado, o gol no 923. Apenas fique atento a Fokker da Oceanair que está completando aqui o pushback. A aeronave vai ficar posicionada no través do gate 4. Siga o Fokker via Índia e no ponto de espera, dá 1-0, chame a torre em 18-6 e o ajuste no 0-9, gol no 923. Tá, gol no 923, entendeu que está autorizado o táxi, no Oceanair Índia, ponto de espera 1-0, 118-6, no 923. Afirmativa. Apenas o gol no 923, fique atento ao Fokker, que a aeronave está completando o pushback. A mesma vai ficar posicionada no través do gate 4. Mantenha-se no através do 5, ok? No gate 5. Sim, mas tem através do 5 no 923. Solo azul 4299. Prossiga. Está na posição 8 para puxa acionamento. Autorizado, azul 4299, portão 8, chame táxi. Autorizado, chama o táxi 4299. 0.8, correction 120.8, 5437. 1208, great. Autorizado, vitória da conquista, nível 260. Decolagem da 1-7 com curva à direita, subida Arbor. Após Arbor, DCT conquista. Controle 120.8, a torre 18.6. Transponder 5416. Trip 5437, radar contact on the pathway, climb to level 380, Del Departure. Climb to 380, Del Departure, 35437. Copiar e corretor, Serra Novembro Vita, chame a torre, 18-6 para acionar, tenha uma boa viagem, o ajuste é 1-0-9. Is there any chance of flying direct to Dael or Leda to 35437? Fly direct to Leda. Thank you, appreciate it, direct to Leda. Oceanair 6211, chame Recife, 251-3325. 251-3325, boa. Ele 4 horas e 27. O Oceanair 6225, táxi à direita via Índia, ponto de espera, dá 1-0, 18-6, a torre, ajuste 1-0-9. Autorizado via Índia, ponto de espera, dá 1-0, 18-6, 6225, obrigado amigo. Gol no 923, siga o Fokker 100, ponto de espera 1-0-18-6, torre, ajuste no 0-9. Oceanair 118-6, torre, 1-0-9, gol no 923. Botan 3663, para informação, temos duas aeronaves que vão taxiar agora pelo pátio. Aguarde autorização para puxar no 5. Para o táxi, o azul 4299, temos 97 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 40 minutos de autonomia. Copiado, azul 4299, táxi pelo pátio, Índia, e no ponto de espera da 1-0, torre 18-6, ajuste no 019. Este táxi via pátio, Índia, quando pronto, 18-6, o azul 4299. autorizado o táxi até o ponto de espera, taxiway Papa, o Sierra November Victor. Iniciando 6225. Bom dia, 926.010, pronto. No 923, confirme se tem condições de decolar de imediato assim, assim que é autorizado. Afirma, vou no 923. Ali mantém no 923, preparando-se para decolagem de imediato. Ali mantém no 0, 923. November Victor, táxi via pista, reporta alinhado e ponto cabeceiro no 7. 6203, 4 2 contra 1 ou 20 decimal 8? 208-625. Essa, Matel 40, você antes da Lima. 5217 da presente voa Bonf, no ponto ideal, autorizada a descida para o 40. Confirma para o TP 5217, no ideal autorizado 40. Afirmativo. Obrigado, senhor. É 225, transfere. Sobe 320, saída Momo, vigilância 25. Sobe 320, saída Momo, vigilância 625. 86, atrás, escuta passando externo, baixado e checado. 2486, reporta na DEL, vento 020 grau 05 mais. Que ligou no 0210 no 9. Excelente, no 09, tá visual. 3486. 10.019. Gente, autorizado ILS, então prossegue para 2000 Duna e o ILS da 10, procedimento XP e o Oceania 63 Nuno. Decolagem 10, boa 923. Turma no 605, turma 03, pushback acionamento. No 605, aguarde, temos a aeronave da TAM que já iniciou o pushback, aguarde a liberação do pátio. A sua escuta. No 3486, vento 010 grau 05 nós, Kenigão no 019, autorizado pouso pista no 0. Autorizado pouso no 0 para 3486. Nave 23 decolado ao 05, controle 1, 20 decimal, 8, bom voo. 208, bom dia, 923. Bom dia, Gol 923. Trip 5437, chama agora o centro Recife, no 3325. Controle 6225, solicita pro de Momo. Momo autorizado, 25. Momo autorizado, 6225. Gol no 923, sobe 360, voa Dael. 360, voa Dael, 923. 5437, contact center, 1-3-3-2-5. Sorry? Recife now, 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, direito. Direito. Xanamia 311, a estabilizar chama torre 118, 6200. Xanamia 311, chama 118, 612, Xanamia 311. Salvador, muito bom dia, TAN 3. TAN 3486, de volta à escuta. O TAN 3486, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa da Juliette, 3486. Não te esquece. O 6311 reporta a baixada e travada. Está baixado, checado, mantém o procedimento para 10631, aguarda autorização de pouso. 6311, livre pouso, pista no 0, vento 030 graus 062 nós, que negar no 019. 6311. Livre pouso, capiceiro no 0, ajuste no 019, oceano 6311. 6, e alternativa? 3663 está pronto para o ataque, senhor. 9-2 a bordo, 4 horas e 3, autonomia alternativa com. Ciente, TAN 3663, táxi em frente, via Pátio Índia, ponto de espera da 1-0, chame a torre 18-6, ajuste no 019. Pátio Índia, até ponto de espera, chama a torre 1-8-6, TAN 3663, boa tarde. Bom dia. Solo, TAN 3304 para pushback e acionamento. 4299, visual coronave na final da 1-0. Afirmativo. Após a mesma linha, mantém pista 1-0. Após a aeronave estar na final, a gente ali mantém 4299 de azul. 3486 está livre, ingresso. Afirmo, TAN 3486, após a aeronave da companhia, deixar o eixo da Juliette livre, está autorizado a ingressar no pátio, o gate é o 09. Fecha a visão livre, vai para 09, 3486. Dois cinco negativo, Nitsa, mantém a saída. Mantém a saída, 6225. Romeu Sierra November Victor, autorizado a decolagem pista 1-7, vento variável com 5 nós. Atento à esteira de turbulência do Airbus 320 da Oceania. Oxane 6311, solo 09, livre à direita, ao livrar a solo em 1-2-1, decimal 9. Livre à direita, 1-2-1-9, Oxane 6311. Sierra November Victor, decolado às 1-0, controle em 1-2-0, decimal 8. Controle 1-2-0-8, grato, bom dia. Solo, Oxane 6311, livrou na sua escuta. Oxane 6311, táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Táxi via Alfa, chamamento da Juliette, 6311. Sobe 260 na saída, boa vigilância. 260 na arma, Sierra na banda dele. 4299, vento 020 graus 059, que é legal no 019, autorizado a decolagem da pista 10. Decolagem na BR, 4299. Valeu. 3663, ali mantém pistão no 0. Meia 225, chama o centro Recife agora, 12545. 12545, 6225. Está no ideal, iniciando para 4.5217 da trip. Sente no 7. Sente, então 3859, aguarde um instante a cópia. Estamos agora, 3859. Minha portaria estabilizada, autorizada em LS. 619, 5217. Levante, voa posição pelo, 4.000 e após Duna para 2.000. Pelo 4.000, Duna 2.000, obrigado, só. Olá. 4299, decolado aos 12, controle 120, decimal 8. 8, obrigado. 7, gol no 605. Autorizado táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre, 18-6, ajuste no 019. Direita 18-6, grato, bom dia. Santa 3304, assim que a aeronave da Gol iniciar o táxi, coordene com a equipe de solo. Inicie o pushback e chame táxi, então 3304. Após o início do táxi da Gol, está autorizado o pushback, vai importar para o táxi, 3304. Botão 3859 para cópia. 3859 para cópia. Botão 3859, autorizado Curitiba, o nível é o 360, via Upezulu 21 até Sorocaba. E após DCT, Orana. E após Orana, conforme o plano. A decolagem é da 10, com a curva à direita, subida Arbor. Após Arbor, DCT, Elefa, a interceptar Upezulu 21. O controle, 120, decimal 8, acione 5433. Está autorizado Curitiba no 360 via Upezulu 21 até Sorocaba, depois DCT Orana. Decolando 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor DCT Elefa. O controle é 120 decimal 8 e o transponder é 5433. Correto, está 3859, reporte pronto para o pushback e assinamento. Vai reportar o 3859. 663 da TAM, autorizada a decolagem pista 10, vento 030 graus 04 nós, que é legal no 019. Dulhos, nível 360, via Upezulu 16 até Belo Horizonte, e após BH, DCT Trive, após Trive, DCT Poços de Caldas. A decolagem da 10, com a curva à direita após. Perfil da subida da El, após da El, Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar Upezulu 16. O controle 120 decimal 8, acione 5444. Autorizado para Guarulhos, no nível 360, via Upezulu 10, até BHZ, Trive, Montes. A pista é a 10 com curva direita, da El, Leda Bridge, 1208 é o controle, 5444 responder, web 6729, portão 2. Correto, web 6729, reporte pronto no portão 2. Camará, muito obrigado. Bom dia, até 3663, e o pé na Dael. 63 sobe 340, mantenha a cedo Dael. 340, Dael até 3663. Paulo TAN 3304 para o táxi 88 a bordo, 4 horas e 45 alterna com... Ciente, TAN 3304, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 286 e o ajuste 1019. Livre táxi à direita, ponto de espera 186 com 1019 no ajuste, o TAN 3304. No 605, autorizada a decolagem de pista 90, vento 050 graus 049, que negão no 019. Eu decolagem no 0, bom, no 605. 304 ali, mantém pista no 0, após a rolagem do tráfego na cabeceira 10. Após a rolagem do gol ali, mantém na 10, 3304. Salvador, 6312, box 10, Ciente da Lima, autorização receber 310. Ciente, Oxenai 6312, autorizado Recife, 350 nível, via Peruísque 58, a decolagem da 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8 e o transponder 5425, o Oxenai 6312. Recife, nível 350, via Peruísque 58, decolagem da 10, curva à esquerda, Puca, transição Caju, 120.80, controle, aciona 5425, Oxenai 6312. Correto, Xené 6312, chame pronto para o pushback e acionamento. 6312. Serra November Vitor, chama agora o centro Recife, 1260, alterno 288, Serra November Vitor. 1260, alterno 288, Serra November Vitor. Bom dia. Chame táxi. Autorizado vai chamar táxi, da 389. 2 para 2 mil pés, ajuste do altímetro 1019 na chegada marinha. 92. Não consigo copiar para a mensagem 2 mil pés com 1019. Controle, muito bom dia, voo no 605, passando agora 2 mil pés. 3, 2, 5.